bate o bagulho. Você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, explode o bagulho. Você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, produções, produções, pega, pega, pega.